saudade vem depois. Mas isso tudo é amor. Nem você pode entender. Mas eu não quis te escutar. Amar, minha vida vem do teu olhar.